debaixo de crueldade. Assalto, estupros, a mão armada. Estilo de vida, toda marcada. Futuro incerto da criançada. Assalto e estupro.